Atlântida, Atlântida, Atlântida. Opa, estamos chegando com o Pretinho Básico, 1 da tarde desta segunda-feira, todo mundo ouvindo o melhor som do FM em todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência aqui na Atlântida, muito obrigado pela sua audiência pela internet, atlântida.com.br. Estamos chegando com o Pretinho e Coca-Cola, abra a felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E Lojas Colombo, você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo. Celular Nokia por apenas R$ 199,00, mais claro chip de brinde, só na Colombo. E aí, amiguinhos do Pretinho? Aê! Como vão os queridos? Como é que a G, beleza? E aí, tudo bem? Boa tudo tarde. Tudo certinho, Everton Cunha. Tudo bem, boa tarde também. Fala aí, está. Marcos Pianges. Belezinha, beleza, mano. Maurício Amaral. Eu adoro segunda-feira. Eu também adoro. E a estrela móvel. Demora uma semana pra chegar a outra. A estrela móvel desse pretinho é o homem galpão crioulo. Neto Fagundes. Gudes, gudes, gudes, gudes, gudes, gudes, gudes. Fala, meu compadre. Vamos agitar esse troço aqui, cara. Não podemos ficar muito quieto. Já é segunda. Como assim, cara? Já é segunda. Se a gente não botar a bola pra cima, Jabulanezinha, Júnior. Jabulanezinha. Vamos mandar um abraço lá pra rapaziada da loja Adidas aqui de Porto Alegre. Oh, demais, o Galeno e sua equipe mandaram de presente pra nós uma mini Jabulani aqui, mini, muito cara. Obrigado. Fora. Uma Jabulanizinha. Pra jogar com o Rafinha, vou convidar ele pra jogar comigo. Bora, sério, muito obrigado. Eu quero ver se vem com seguro vidraça também, porque eu vou ter o Matheus dando bico nessa bolinha lá já, dentro de casa. Já no sábado, o Fetter tinha anunciado pra nós, da balada do Pretinho e Farroupilha, dizendo, olha aqui, ó, pessoal da Adidas lá da loja, fui lá, mandou uma Jabulani mini pra cada um de vocês, eu fiquei naquela. Não, mas não quero contar muito, né? Numa dessa ele tá pegando no pé da gente. Calma, deixa chegar é segunda-feira. É óbvio, né? Que é uma bolinha do tamanho do nosso futebol. É isso, verdade. É. Não. Olha aqui, ó. Se jogar com essa, a outra é barbada. A outra é barbada. Ah, porque verdade. Tanto é verdade que os jogadores usam pequenininha pra justamente fazer, treinar, desenvolver habilidade. E um abraço pro povo, né, cara? O povo da Copa que sabe muito, né, cara? 100%. Aí os caras me falaram, não, mas os caras, alguém bota comida demais pra um lado. Então, pô, então abraço pro alimentador do povo. Alguém sabe muito de futebol, né? Falou que vidente mesmo é o tiozinho que põe as plaquinhas no lugar certo. É. Porque o povo vai sempre pro lado direito, quase. Ele vai sempre pra direita, né? Na maioria ele foi pra direita. A maioria foi pra direita. Bom, mas de qualquer forma. O vidente é o tiozinho, né? Claro. O aquário da Espanha tava na direita. Mas que coisa extraordinária essa do povo, né? Ele não perdeu uma, né, cara? E o periquito lá que já virou sopa de. Não, e o povo vai virar daqui a 6 meses, né? Porque eles duram 3 anos, né? Sim, ele já tá no finzinho. E o povo já tá velhinho. Tu viu que ele tá velhinho, já tá enrugadinho. Aí é bom o povo, cara. Vocês gostam de povo, um arroz de povo. Nossa, cara. Senhora. Tinha contratado esse povo. É legal. Povo é legal, que... né? Aquele monte de abraço. Não, e te abraça e não larga mais. Não larga mais. Tipo Porã, assim, uma coisa meio Porã, que abraço. Por falar nisso, cara, mandar um grande abraço pra rapaziada de Farroupilha, que esteve no Clube do Comércio no sábado pra balada do Pretinho. Demais a galera, demais a balada, festa do ridículo. Outro abraço também pra rapaziada que teve no Segredo na sexta-noite. Uma rapaziada legal, né, bacana, fazendo a reunião muito dançante bacana, lá. Um demais. Salve. Cara que levou de presente o toca-discos Gradiente, tava de aniversário na noite. Coincidência. Muito hein, legal, saiu feliz da vida de lá. E um abraço pra galera que vai a Gravataí. Olha! Porque tem cerâmica. Balada do Pretinho no Cerâmica. Pela primeira vez em Gravataí. Exatamente. Legal. Só se fala de outra coisa na cidade, cara. É impressionante. Por falar nisso, parece que o primeiro lote de ingressos já esgotou. Já? O primeiro lote promocional a R$15 já esgotou. Então, galera, desde quarta-feira passada. Desde quarta-feira passada, os ingressos estão à venda e já estão vendendo como água. Deixa eu ver sabadão, aqui. Sabadão, então, balada do Pretinho e Gravata aí no Cerâmica. Deixa eu dizer onde é que estão vendendo os ingressos, pode ser? Se tá vendendo como água, na minha vila lá, já deve ter vendido muito hoje pela manhã, porque faltou água. Puta, não acredito. O pessoal deve ter comprado bastante convite pra balada. É um contrassenso, faltar água em dia de chuva, né? Muita chuva. Mas acontece, né? Tudo ensopado e o cara sem água. Mas então, rapidamente, ingressos em todos os pontos são limitados e vendendo que nem água na Win Sports de Gravataí, The Surf Arena e no Cerâmica. Foi dada a largada, então, para a primeira balada do Pretinho, inesquecível em Gravataí. Segunda-feira, 12 de julho de 2010, hoje é dia do engenheiro florestal. Parabéns a você que é engenheiro florestal pelo seu dia. Pô, o cara é tri importante hoje em dia, né, cara? Pô, muito importante. Pra preservar o meio ambiente. Bem como um engenheiro ambiental também, né? É, mas o florestal é o cara que trata... Não, ele vai... É. Eu me lembro da... Eu tenho uma prima engenheira florestal, né, que mora em Brasília. Eu me lembro dela na época da faculdade. A gente tava em Santa Maria, ela tinha que colher tudo que é tipo de inseto, de coisa. Tinha, qualquer coisa não podia matar. E a gente ia piar, né? Tu chegava lá, olhava o negócio, matava ela. Não! Isso aí tinha que ter sido pego com a agulha pra pegar. Nossa, que agulha! Já tinha ido. Mas esse troço de engenharia de tudo que é tipo é recente, né? Porque eu me lembro, as engenharias eram civil, química, mecânica e elétrica, isso aí, né? Isso aí. Eram as quatro engenharias. Agora tem engenharia de tudo, né? Sim. Até de alimentos. Sim, a quantidade de faculdade que tem é uma coisa absurda, né? Eu não imaginava isso há 20 anos atrás. Era civil, né? O cara conhecia ponte. Sim, é a mesma coisa que arquitetura, né? A arquitetura acabava abrangendo tudo e agora tem decoração tudo, e design, né? No sentido interior, bababá. Tem até curso de rádio, né? Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esse início de semana. O Bruno, goleiro do Flamengo, tem mal-estar e quase desmaia na prisão. As causas do mal-estar do jogador não foram divulgadas pela Puma, nem precisa, né? Quais serão as causas do mal-estar do Bruno? É o sistema nervoso, né? Ele tá com o sistema nervoso. Quando eu vi cenas do Bruno... Não, ele não tá com o sistema nervoso. Ele tá com uma baixa sistema nervoso. Ele tem sistema nervoso. Todos nós temos sistema nervoso. Não, mas o dele tá mais nervoso que o nosso. É uma baita bobagem que eu pensei, mas fazer o quê? Eu tava vendo a cobertura e tal, e daqui a pouco o transporte dele, quando ele entrou naquela partezinha da caminhonete, da polícia ali atrás, a chamadinha, eu pensei, pai, eu não posso ser preso. Eu ia enjoar feito louco ali atrás. No Camburão? Claro, imagina. Que situação desagradável. Tu preso, enjoando. Vomitado. Eu ia morrer. Dá pra dar uma paradinha, isso, delegado? Eu fui preso com um coronel uma vez. O coronel de meu parceiro. E os brigadianos nos prenderam e botaram ali naquele camburão atrás. Sem saber que o cara era coronel. E nós dentro, a gente tocando violão. Tocando violão na Praça de Alegrete e o camburão chegou. E tá junto um amigo do pai, o coronel. Coronel Fábio. O coronel é preso. O coronel tava ali e tal, e o cara passou e disse: ah, se não parar com essa bagunça, eu vou estar saindo do camburão. Eu vou dar uma volta na praça e já vem aí. Aí eu disse pro cara: ó, temos que parar ele. Não. Parar nada, cara. Continua aí. Já pra mim que eu sou coronel. Daqui a pouco desceu o gordinho, bem faceiro, assim, né? Vamos lá, chinelagem! Abriu. Empurrou o coronel pra dentro, já se ralou, né? Aí eu já tô do galo, já me costa quente. Entrei pra dentro daquele camburão e eu disse: tá cuspindo ele, no camburão? Tipo, tá tudo certo, Marcelo. Eu disse pra ele: deixa, vamos ver como descer lá, né, cara? Aí já desceu o gordinho empurrando ele, assim, quase dando peitaço. Já dando bico. Dando peitaço nele, assim. Aí acabou quando entrou o cara que tá sentado na delegacia, olhou e reconheceu o coronel, né, cara? Já saltou, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Não sei o que tá. Digo, tá acontecendo que nós estamos tudo presos, cara. Tomamos até bico na bunda aqui. Rapaz, o cara, não! Até aí o gordinho não tava entendendo muito, começou a se dar conta. Acho que entrei numa fria, né, cara? Aí olhou e disse: tu sabe quem é esse aqui? E o gordinho. Imagina, o cara já é um delegado, bateu continência pro preso, cara. Tá louco? Coisa errada aí. O que, né, que foi? Mas olha, o xixi pegou, velho. Bom, continuando aqui no caso do Bruno, o ex-goleiro do Flamengo, na real, ele não é mais goleiro do Flamengo. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, passou mal durante a madrugada em sua cela na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. O jogador sentiu dor de cabeça e tontura e quase desmaiou. Foi atendido na enfermaria da penitenciária e uma médica do sistema prisional foi designada para examinar o cara. Exatamente, a gente aproveitou lá na penitenciária aquele médico que estrupava as próprias pacientes, que lembra? Isso, foi atender o Bruno, que ali, que isso, tá passando mal, né? Deu uma geral nele e aí já tá cuidando. É por isso que é bom ter médico na prisão. E não encontraram digitais, né, no sítio. Ah, é? Por quê, Maurício? O assassino parece que usava luvas. É inesgotável. A bobagem é inesgotável. Homem assalta a agência dos Correios de bicicleta, Almir. É verdade. Olha que beleza. Amigas da Silva. Camarada invadiu esta manhã uma agência dos Correios no centro de Parobé, aqui na região do Vale do Paranhana, e anunciou um assalto. Usando uma touca ninja, ele rendeu os funcionários, recolheu o dinheiro dos caixas, fugiu numa bicicleta. É bom, cara. Isso, louco. A fuga, no entanto, foi frustrada por uma viatura da Brigada Militar. Policiais prenderam o assaltante em flagrante e recuperaram o dinheiro. Não, pensa no desespero do cara. Segunda-feira, com uma chuva dessa, o nego pega uma bicicleta e vai assaltar os Correios. Eu roubei uma vez um banco, o problema era a lomba. Ele já foi de bicicleta, não é? Ele não escapou pra bicicleta. Não, ele já foi. Ele parou na frente. Pegou a magrela e é hoje. Botou a correr, né? Pra não levar. Cara, isso é uma nego esse, cara. Cara, hoje vou me acordar de manhã, vou pegar minha bicicleta e botar o tambanco. Não, e ele já vinha. Os correios. Ele já vinha arquitetando isso há alguns dias, né? A segunda-feira eu acho que vai ser o dia. Botando óleo na correia, assim, pingando óleo na correia e dizendo. Acordou e pensou, é hoje. Que é isso, Deus, cara? É o desespero, tava, né, tudo cara? Planejadinho, não sei como que deu errado, cara. Não sei como. Pode ter certeza errado. Que esse cara não fez isso porque gosta, né? Não tô justificando aqui, mas imagina o desespero, o cara ir de bicicleta assaltar uma agência do correio pra pegar lá meia dúzia de trocar. Sabe-se lá pra quê, né? Que o cara vai querer os trocados, se é pra comprar crack, se é pra alimentar os filhos. Na realidade, é bem provável que nem ele saiba por que fez. É verdade. Eu queria botar uns para-barro na... Número de mortes no trânsito se equipara ao de crimes. É o que indica um estudo do Detran sobre os acidentes com vítimas fatais no primeiro semestre do ano de 2010. Ao longo dos primeiros 180 dias do ano, foram 846 óbitos no trânsito contra 848 assassinatos. Caraca. Na prática, é como se diariamente morressem 4 pessoas em acidentes e outras 4 pessoas assassinadas. Que loucura isso aí, tio. Onde? Todo o Rio Grande do Sul. E tu viu o que a polícia tá fazendo? Tá botando policiais a paisana em bares. Sim. E ficam só observando quem tá bebendo. Quem tá bebendo, aí acompanha, vê se o cara vai sair no. Aí o cara bebeu toda, saiu enxaguadinho do bar, o policial, a paisana, acompanha o cara. Se o cara der a partida do carro e rodar, ele avisa uma outra viatura pra... Que já vai estar numa blitz ali na frente. Pô, mas eu queria ser esse policial aí que só fica no bar, cara. É, o cara fica tomando todas. O cara fica no bar só dirigindo os bêbados. Saiu um carro aqui, XY. E aí tem muita gente reclamando disso, né, cara? Porque é meio que uma... Cerceamento da liberdade. Ah, pode reclamar, mas tem que prender esse cara que sai bêbado aí. Não, assim como tem a viatura discreta, tem que ter o policiamento discreto, né? Pera aí um pouquinho. Há uma lei que proíbe dirigir alcoolizado, ok? Sim, não tem nenhuma lei que proíbe um policial ficar te olhando o que tu faz. Não, aliás, tem. É até bom que tenha um policial olhando. Tá bem, peraí. Mas caso tu se... Não é regra que todo mundo que bebe sai matando no trânsito. Não é regra. Mas é proibido. Peraí, é proibido. Mas não é regra que todo mundo que bebe sai matando. Mas não é regra quem tem uma arma ilegal em casa sem porte de arma sai matando também. E é contra a lei, cara. O cara pode usar aquela arma pra fazer um crime. E aí pra isso que tem uma lei. E aí, enfim, eles estão cumprindo tudo aquilo que a gente sempre pediu, que é vigiar... Ah, isso é um serviço. Mas é injusto, cara. É injusto porque não tem efetivo militar pra estar em todas as casas, todas as noites, em todos os lugares, velho. Ah, mas isso não tem em lugar nenhum do mundo, cara. Isso é loteria. Cara, vê se os brigadianos, com o maior respeito aos brigadianos e aos oficiais da Brigada Militar, que eu sou de família de brigadiano, meu avô era coronel da Brigada, meu pai era coronel da Brigada. Com todo respeito, cara, tá? Mas assim, ó. Eles não vão lá pras bibocas do interior ver se o neguinho tá tomando cachaça pra sair na rua depois dirigindo. Não, eles vão nos botecos da moda, entendeu? Vão nos bares da elite e tudo mais. Onde tem mais, né, cara? Onde tem mais gente bebendo. Como é que tu sabe, cara? Não, onde tem mais concentração de gente, entendeu? Sei, tu vai num boteco da vila lá, realmente, vai ter gente tomando cachaça e vai pegar carro. Mas eles concentram onde tem mais gente, onde tem mais volume de pessoas, onde a possibilidade de isso acontecer é maior. Eu acho que é isso. Tá bom. Isso, na verdade, é um serviço de inteligência, né? Sim. Que todas as polícias do mundo têm. Eu acho também. Tu bota um cara infiltrado, por exemplo. Sem dúvida, já falamos aqui sobre isso. Achei, num primeiro momento, louvável a atitude, mas depois fiquei pensando, pô, é injusto, cara. E só falando, já que a gente tá falando de bar, de boteco, vai pra rua e arma uma blitz monstra, fica 3 horas fazendo uma blitz ali no lugar, depois desmonta, vai pra outro lugar. Mas isso eles estavam fazendo, né? Eu não sei porque pararam de fazer quando começou a lei seca. Mas não pararam, cara, eles continuam fazendo. Mas diminuíram bastante, né? É que essa discussão que ele tá levantando é outra, né? É aquela tua liberdade de estar ali, né? Digamos que tu tá a 2 quadras ali da tua casa, que tu saia, tome uma cerveja e vá ali na... Voltou pra casa, no caminho tu parou. São situações diferentes que ninguém tá é dizendo. Bandido, tem que montar uma campana pra, ficar, pra pegar bandido, né, cara? O cara que tá bebendo socialmente ali na festa não é bandido, velho. Mas é que eu acho que essa acusação talvez não seja assim pra qualquer cara que tá bebendo. É o cara que tá ali enchendo a cara e vai sair trambalhando do bar. E aí ele olha, o cara tá saindo cambalhando do bar. Vai pegar o carro, vou dar um toque. Cara, ele não vai pegar. Ele, aí não tem gente pra segurar, mas eu acho que em casos. Ele não é bandido, mas olha a estatística, cara. 800 mortos no trânsito e 800 mortos nos homicídios. Quem mata é bandido, cara. É. Pensa nisso. Depende, né, cara? Quem mata com vontade de matar é bandido. Quem mata sem vontade de matar não é bandido. É questão do dolo, né? É, exato. Da culpa e do dolo. É complicado. É ruim? Complicado. Óbvio que a gente preferia não dar a notícia de que 846 pessoas morrem no trânsito a cada 180 dias e de que também 848 pessoas são assassinadas a cada 180 dias. Mas é a vida, né? Pescadores de Santa Catarina amargam uma das piores safras de tainha dos últimos anos. Quase no fim da temporada foram capturadas menos da metade de tainhas do ano anterior. Ih, a tainha frita vai estar mais cara, então. No... Putz, a que tu atribui isso, Almir? Eu atribuo isso às mudanças do clima. Que é só chuva, muito furacão. Certo. E aí acaba caiu muita casa também lá no, na certo. Ração. Certo. Aí pescaram muita janela, pescaram uma jacuzzi esses dias. Certo. Aí esses dias pescaram uma cama, um beliche. Queres um beliche pra ti? Não, por enquanto madeira não tem tá lugar. Boa, madeira pra tá boa, madeira tá boa. Olhar, não tem beliche, beliche de casal lá, Almir? Não, não tem beliche. De casal eu nunca vi. Olha a ideia que o Almir está dando, Almir. Pô, beliche de casal? Porra, se o cara de cima é muito forte, né, Greta? Cai em cima dos outros, embaixo, né? Daí já vira uma orgia. Foram divulgadas pesquisas sobre as eleições estaduais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em Santa Catarina, Ângela Amin, do PP, lidera com 33%. O Raimundo Colombo, do DEM, está em segundo com 20%. E a Ideli Salvatti, do PT, aparece em terceiro com 15,9%. No Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do PT, lidera com 39% das intenções de voto. José Fogaça, do PMDB, aparece em segundo lugar com 29%. E a governadora Ieda Cruzes, do PSDB, em terceiro com 15%. Foi atribuída uma nota ao desempenho da governadora pelo seu governo. Aí, a nota foi 5. De 0 a 10? 0 a 10 foi 5 a nota. De 5 a 10. Não, de 0 a 10. Então ela rodou, né? É. Depende do colégio, né? Bom, 5. Não, 6 passa. 6 passa. Em alguns 6 passa. É. Dois, né? Fica com o meu médio final era 5, então. 5? 5? Final. Não por média. Depois toda a recuperação. É. Lá. Tá bem. Já tive que ter essa discussão. Por que tu acha que eu consegui me informar? Já tive que ter essa discussão com os meus filhos, cara. Quando eles descobriram o meu histórico escolar. Que problema. Eu digo, quem é que deixou esse histórico escolar aqui, rapaz? Aí como é que eu vou ter pulso com as crianças? Como é difícil, né? Tá bem, cara. Foram estes os destaques comentados do Clique RBS, agora nós temos os destaques comentados. É verdade, amigo, vamos lá, vocês não imaginam as notícias que chegam aqui da nossa produção. Um jovem foi preso por cultivar maconha dentro do guarda-roupa. Opa! É verdade. Isso acontece. Quem aqui nunca plantou maconha no guarda-roupa? Que isso, homem? Eu nunca plantei. Nunca plantei. Só eu e o Neto. Nem no guarda-roupa, nem lugar nenhum. Eu não plantei nada dentro do guarda-roupa, cara. Travis Fletcher, o nome dele, deixou a prisão após pagar a fiança. Sabe quanto é a fiança? Quanto? Nos Estados Unidos? Quanto? Aqui no Brasil ia ser R$130. $5,000 é o mínimo. $5,000 a fiança para um crime Travis, como esse. Para um crime como esse. Falou tudo o nosso comentarista de política e de drogas, Alexandre Fetter. Fosse plantado embaixo da câmera, R$3.000. O caso foi registrado na cidade de Reno, no estado de Nevada. Reno. Reno é o nome da cidade. Reno é um animal. Não. Reno é um seronte. Os Estados Unidos promovem competição de lançamento de grilo. Lançamento de grilo com a boca. Puta merda. Lançar o grilo com a boca. Com a boca, joga ele e ele vai voando. Tem o áudio, quer ver? O vencedor lançou um inseto a 6,45 m de distância. O grilo chegou mesmo. 6,5, né, Marcelo? 6,45 m, tá no teleprompter. Ah, tá legal. Vai no áudio, vai no áudio do lançamento, ó. Mais um, esse foi o campeão. Campeão também. Lançamento, beleza? Os grilos congelados foram doados por uma loja de animais de estimação. Não, me admira que tem alguém que pega o grilo e congele, né, cara? É verdade, né? Agora, o que tu faz a vida? Eu congelo grilos. E eu dou, ainda. Né? Eu não vendo, eu dou só pra campeonatos. Eu sou congelador de grilos. Mulher tenta Mulher tenta estacionar carro, mas acaba invadindo loja de bebidas. Puta merda. Ah, é. Quem aqui não quer invadir uma loja de bebidas? Você tem um amigo. A pé já invadi. A pé várias vezes. Um amigo chamado Léo Lápis. Léo Lápis. Estudou na UFSC. Como é o nome dele? Léo Lápis. Léo Lápis. Léo Lápis. Irmão entrou, do Afinando. Primo do grafite. Irmão do Afinando. Entrou Lápis. Com o Uno dele na loja de conveniência dos postos de Ipiranga. Entrou com o carro lá, entrou lá dentro, derrubou tudo, quebrou o vidro, coisa e tal. Na frente do caixa, virou e falou assim, duas escolas. E ainda bebia cerveja ruim, né? Impacto da batida destruiu cerca de 1.500 garrafas de bebida. Só ficou em pezinho as novas skins deliciosas lá para você comprar essa nova skin. É bom isso, mano. Essa foi a terceira vez que a mulher de 75 anos bateu o veículo dentro da loja de bebida. Terceira vez. O nome dela é Constance. Tá mantendo a Constance. É verdade. Esses foram os destaques do Bad News. E daqui a pouquinho, uma manchete incrível. Lula contrata o povo Paul. Daqui a pouquinho no Pretinho Básico. É que eles tá são bom, tudo Marcelo. Molusco, né? O Lula. É. Obrigado, Marcelo. Vai daí, Mr. P. Olá, pretinhos. Tudo bem com vocês? Algumas frases para refletir. Espero que gostem. Opa. Podem ler em qualquer horário, menos nas terças, às 13. Então tá bem. Tá lindo. Manda um abraço. Abraço! Isso, desculpa, tava apertando pro Maurício aqui um negócio. E um apoio magnata pros meus amigos Morgana Casagrande e Rononi. Ah, para os meus amigos, que mandou foi a Morgana. Pensei que era o nome das amigas que vinham na sequência. Araranguá, Santa Catarina. Frases são as seguintes. Augusto Curry. Violência gera violência. Os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e compreendem. Bah, essa frase eu vou levar. Botar no twist hoje. Até às 3 da tarde. Boa, vai ser a minha frase do dia. Cara. Ditado chinês: podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher o que plantamos. É. You reap what you sow, né? É isso aí. Adágio alemão. Adágio. Conhece o adágio alemão? Pago muito adágio, cara, quando eu vou pra praia. Alemão não, brasileiro. Não. De nada adianta correr se estamos na estrada errada. Essa daí foi matadora. Demais essa. Eu já tinha dado uma olhada aqui, pra mim a melhor de todas é esta aqui. Fora de série. É, não tem autoria. Anônimo. Tá? É. Nunca se justifique. Os amigos não precisam. E os inimigos não acreditam. Pois a mulher na Jabulani essa aí, cara. A mulher não tá indo pra... Jabulani. Acabou. Uma frase que eu gosto muito é a seguinte: sempre assuma o que você fala. Autor anônimo. É uma frase de ensinamento, né? Sempre muito, assuma muito. O que você fala. Muito. Autor anônimo. Foi um anônimo. Foi um anônimo. Esse anônimo é o maior criador de ele, frases. No caso, não assumiu o que falou. Exatamente. Boa, claro, deixar explicadinho. Vai, Cagê. Rico vê a enchente na TV. Pobre vê a TV na enchente. Frase forte essa, hein, Cagê? Rico pedindo dinheiro, solicitando um crédito financeiro. Opa. Pobre pedindo dinheiro, mendigo. Rico te olhando fixamente, tá interessado em você. Eu gosto do olhar de brabo que o Cagê faz, mendigo. Pobre te olhando fixamente, vai te assaltar. Rico com uma garrafa de vinho na mão. Sommelier. Pobre com uma garrafa de vinho na mão, alcoólatra. Rico de terno, executivo. Pobre de terno, segurança. Puta merda, cara. Três ricos reunidos, uma reunião executiva. Três pobres reunidos, planejando assalto. Rico machucado, tá com escoriações. Pobre machucado, tá lanhado. E aí, meu compadre, o que tem aí? O nego velho tinha uma cunhada muito gostosa, porém cheia de mistérios. Ela tinha tatuagens pelo corpo. Isso deixava o nego velho cada vez mais curioso. Aí um belo dia lá chegou o nego velho com seu filho, que era espertinho, o criolinho, né? O nego velhinho. Pediu pra ele, assim, dá uma espiada na fechadura do banheiro, querido, enquanto a tua tia toma banho. Um tempo depois, veio o nego velhinho ali correndo em direção ao pai dele com um olhar meio apavorado e disse: pai, eu vi tudo! Vem cá, querido, chega aqui pro lado, o que que tu viu? Eu vi a tia toda nua, eu vi as tatuagens dela, pai! Me conta, mas chega aqui sozinho, só nós dois, querido. Pai, esses cantores gaúchos, pai. Por quê, querido? Eu vi do lado direito, perto da virilha, uma tatuagem do Mano Lima. Do Mano Lima, querido? E do lado esquerdo, perto da outra virilha, tatuagem do Teixeirinha. Do Teixeirinha, querido? Vitor, Matheus, Teixeira. E no meio? Mas vai no meio, querido. O que que tinha no meio ligeiro, querido? Não vi direito, pai, mas pela barba era o gaúcho da fronteira. Manda um... Vá tranquilo, querido. Para o pessoal do mestrado em geomática da Universidade Federal de Santa Maria. Mestrado em quê? Santa Maria, rapaz. Geomática. Santa Maria. Domingo eu vou estar com os Fagundes lá na Machada. Que horas? Em Santa Maria, no fim da tarde. Lá, fim geografia da... com matemática. É, é, deve ser. Né? Giovanni Peripoli, de Santa Maria, rapaz. Peripoli. Domingo lá, né? Não, cara, é geometria, cara. Não, geomática. É geomática. Então, é geometria e matemática. É isso aí. Não é geografia, cara. Pode ser geologia. Geologia com matemática. É o Brasil não faturou a Copa de 2010. Não. Não. Mas vai superfaturar a de 2014. Ei! Vamos classificados, então. Peraí. Geomática tem a ver com geografia. Geografia? Exatamente. É coleta, armazenagem, análise, transmissão e gerenciamento de informações pois geográficas. Era o que eu ia falar pra vocês. É. É. Tem a ver com geografia, sim, senhor. Muito bom. Que bom. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Olá, amigos! Eu gostaria... Quer falar, Pi? Não. Não? Bom, eu pensei ter ouvido tua voz. Gostaria de vender a moto do meu irmão. Ele é muito mané e nunca anuncia a moto achando que ela vai se vender sozinha. Na verdade, ele me deve uma grana e eu tô precisando. E ele gosta muito da moto, por isso eu vou anunciar pra vender. Esse é o irmão de verdade, né, cara? Uma Falcon 400 cilindradas, ano 2006, a moto é inteira, muito bem cuidada, já vem com alforges para viagem, a moto vem com alarme, com intertravador por distância. Interessados, mandar e-mail para vendofalcon2006@gmail.com. Quanto? Valeu, galera, não tem o preço aqui. Ele não bota o preço. Não, valeu, galera, ouço preço, vocês, cara, todos os dias no trabalho e a galera pega um pouco no pé aqui, mas não dá nada. Abraço, Ricardo de Floripa. Outra, vendo apartamento duplex de um quarto, todo mobiliado perto da PUC, no Bourbon Ipiranga. É perto do Cavanhas e do Tia Zefa, no Jardim. Vai, isso é muito importante, cara, vai ser engordar perto do Tia Zefa, cara. É, Jardim Botânico, último andar, banheiro reformado, condomínio sem pilas, vista panorâmica, uma vaga na garagem. Motivo, comprei uma casa e agora preciso pagá-la. Envio fotos para os interessados, semáforo@terra.com.br. R$200 mil ele tá pedindo neste apartamento. Duplex? Duplex de um dormitório. Seria o nosso ouvinte Semáforo? Você lembra do Semáforo? Antigo. Deve ser o nosso ouvinte, cara, porque deve ter ouvido. Não, é claro, não, mas eu me lembrei do Semáforo, que era um ouvinte antigo. É verdade. É, tinha um outro também, né? O eram de Gravataí, inclusive, o Semáforo e o... Sinaleira. Ele tá trabalhando numa esquina, ali, o Semáforo trabalha na esquina. Não vou lembrar, não vou lembrar. Semáforo e Sinaleira, dupla sertaneja ali de Gravataí. É, Semáforo que era um baita de um... É, tinha um isso, olho aí, verde, isso aí, isso, né? Então tá, manda aí o e-mail pra semáforo@terra.com.br pra comprar o AP e pra vendo falcon2006@gmail.com pra comprar a Falcon 400 cilindradas do irmão do Ricardo de Floripa. 1h29, show. Vamos intervalo. Faturar! Alme! Só fiquei esperando, cara. Eu sempre esqueço de ti, Alme! Naturalmente, natural. Vamos lá, vamos lá. Porque você não quer que a audiência tenha grandes oportunidades. Que isso, é claro que eu quero. Pelo que eu tô sentindo. Ah, Almir, é claro. Tá que querendo eu esconder pra ter essas, as melhores ofertas. As melhores ofertas estão sempre aqui no Desclassificados, né, Almir? Manda bala aí, Almir. Mandou Jackson Borg e avisa aí que eu tô vendendo uma camisa do meu pai. Opa! Que tem uma estampa do baixinho da cerveja na frente. Em perfeito estado. Preço mínimo R$10. No mínimo. Mínimo. E quem comprar leva de brinde um boneco mini crack do Zé Alcino. Era o que mais vinha, né? Lembra da promoção das miniaturas da Coca? O Zé Alcino era o que mais vinha, cara. É o Pecos de Mondaí, Santa Catarina. Pecos@hotmail.orkut. E ainda fazem a coleção das figurinhas dessa Copa, né, cara? A galera continua se encontrando. Claro, cara, claro. Se não vai até quando? Até completar o álbum, né? Até completar o álbum. Até quando? Até o fim do ano pra enviar o que falta, se não me engano, é, né? Quando falta 40. Isso, quando faltarem 40. Falta de laço, né, cara? E aí tu pode pedir as que tu não tem. Exatamente as que tu não tem, tu compra daí, né? Sim, mano. O maior barato da Copa foi tu assistir aos jogos da Copa com o álbum na mão, entendeu? Exatamente. Vendo os caras, vendo. É muito legal. E ali tu especialmente pra explicar pra gurizadinha. Especialmente a do Brasil, né? Que tinha ali Adriano. Mas isso que o Fetter falou é verdade, porque nas primeiras rodadas eu fiz isso. E é fantástico tu ver a figurinha e o cara ali, entendeu? É. Só quem é fã de futebol, quem gosta dele pequeno, sabe o tamanho disso. É espetacular. E deixar isso, entendeu? Também, especialmente pros filhos, né? Deixar esse legado pros filhos, essa coisa do interesse pelo esporte. E quantas figurinhas tu, na hora de colar, não sabia quem era o cara. Depois, quando viu ele no campo, o cara aquele ali, lembrei dele. O Ozzy, por exemplo, é um deles. É o próprio Schweinsteiger, né? Também. É, eu não sabia quem era o Ozzy. Que eram figuras até então do grande público desconhecidas, né? E que maneiro, o Forlán, melhor jogador da Copa, né? É, demais. Que legal. O Ozzy foi destaque da Alemanha no Sub-20. Foi o melhor jogador alemão no Sub-20. Mas só que é um campeonato que a gente não se interessa muito. Ele joga onde? Ele foi destaque. Joga no Bayer Leverkusen, se eu não me engano. Muito bom. Esse gol de sem pulo do Forlán, esse último gol que deu agora, tava entregando as premiações e tal. O cara mostrou, mas que golaço, que golaço. Ele é cunhado da Amanda Vara, né? Ele é cunhado da... E eu pensei que ali fosse bom, mas isso é bola. Tá bem, bola nas costas, é depois do show do intervalo aqui no Pretinho Básico. Segura a onda aí na Atlântida. Atlântida. E aí, Neto, o que aconteceu, cara? Esse quer dizer o seguinte, cara, não tem como fugir. Não tem. Porque como eu tava dizendo pra vocês. Claro, porque o Forlán jogou muito. Calma. O Forlán jogou muito. Não tinha que ser ele do melhor da Copa. Foi o melhor, cara, desde o início, cara, não tem como fugir. Parado. Vamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil e Coca-Cola, nova skin, Lojas Colombo. 20 minutos pras duas, doutor Alceu. Papa Beto. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu. Com Panther em primeira mão, o campeão do mundo. Suspense. E o campeão foi... Ai. Foi um time europeu. Que nunca tinha ganhado. Holanda. O Brasil todo ligado no Pretinho agora. O campeão do mundo de 2010 é a Espanha. Arriba Espanha. Tata Beto ganhou de 1-0 do Holanda, né? Porque mereceu agora ganhar. Agora vai pra todos os sites, vai aparecer em capa agora de jornal. Agora vai passar a notícia. O gol foi do Iniesta. Vamos, Iniesta. Vocês viram ontem o Teledomingo? Teledomingo tinha um quadrinho do Potter, o Potter na Copa. Aliás, em todos os jornais do Grupo RBS, no sul do Brasil, no Teledomingo. Cadê acho o que Potter? Potter na África. Patrola, né? Patrola, obviamente, aqui no Pretinho, na Rádio Gaúcha e tudo mais. O Potter... ali na torcida e os jogadores da Espanha subindo. Não, da Holanda. Tá no clique, não é? Da Espanha. Ele chama o Iniesta. Ele tava gritando Iniesta. Ele chama Iniesta, aí... Iniesta! E o Iniesta olhou pra ele e não viu ele. Não, nem tenta virou. Tenta aí, meu. Tenta aí, de repente. Vamos ver se o Potter tá aí, Potterzinho. Alô? Não. É um sucesso. É que no clique tem o Robin se desentendendo com segurança. Eles estão subindo também, a Holanda tá subindo em fila. E aí sei lá o que acontece, que o Robin quer brigar com o segurança. Só que o segurança é duas vezes. Cara, o Robin perdeu a Copa do Mundo. E aí Holanda. Tá. Ele perdeu um gol mais feito de toda a Copa. Não, foi ele que perdeu, né? Tem que dar o mérito. Ela bateu no pé do Cassino. Tava batido o goleiro. Não, ela bateu sem querer. Mas assim, ó, tem goleiro que sai. Se é o Ronaldo, não erra aquele gol. Ronaldo Fenômeno não erra. Ronaldo, tu não erra, gol. Né, Ronaldo? Eu não erro. É isso aí, ó. Tá aí. Aliás, o Ronaldo tava no Central da Copa ontem. Bacana, né? Que demais aquele programa, né, cara? A Globo matou a pau, achou a galinha dos ovos de ouro, aquele guri, o Thiago Leifert. Não, e o Ronaldo também tem que respeitar, né? Também. Cara? Tava demais, ele é categoria, ontem. Né? Tava demais. Ele é engraçado. Tava bem ontem, Gordo. Tava bem. Agora, duas coisas legais, além de. Deixaram o Gordo falar. Ah, desculpa. Eu não quis falar, minhas imagens ontem, mostram por mim meus 15 gols em Copa do Mundo. Tem uma coisa que eu não entendi, que não botaram close pra bater o teu recorde. O close tava longe, cara, não. O Close tava machucado pra jogar a última partida. Costas, que vacilo, né? Podia ter batido o recorde do Ronaldo, né? Mas ele tava machucado. Mas ele tava machucado. Mas ele tava machucado. Não, o Ronaldo que não comemorou, que o Close não jogou. Que não, bom, não comemorei, porque cada um tem a sua história. Eu fiz a minha história e fico feliz se ele fizer a dele. Eu não sou egoísta. Mas legal, é legal a mensagem na camiseta do Iniesta pro jogador que morreu em agosto do ano passado. Ah, o espanhol, né? É, tô, fora de série, se lembrado um ano depois. Né? E tinha um outro e o Sérgio Ramos também tava com a homenagem feita bacana. Agora o juizinho da final. Que ruizinho, né, cara? Aliás, essa muito Copa, ruim, considerado melhor vários juiz europeu, muito né, ruim, cara. Inglês, só aqui, juiz ruim essa Copa aí. Tirando o Simon, né, que foi vaiado. Foi vaiado, a arbitragem foi vaiada na hora da entrega das medalhas. Claro, tem que ser vaiado mesmo. Que copinha fuleira, cara, em termos de arbitragem, cara. Acho que nunca uma Copa do Mundo teve tanto erro. A da Alemanha foi pior. Mas a da Alemanha foi muito ruim. Na Alemanha não teve uma bola que entrou 30 centímetros. Aquela da China teve outros. Também, não, teve, Coreia. É, Coreia e Japão também. Mas daí explica com o olho pequenininho. Há várias Copas que a arbitragem agora, tá como é bonito, e a Copa do Mundo, como uma Olimpíada, como deixam coisas boas pra gente. Ver o Nelson Mandela ontem, com toda a situação de saúde que ele tá, que legal, rindo, né? O tempo todo, sorrindo. Né? Orgulhoso. Perdeu uma neta, né? Na abertura, exatamente. 40 dias atrás, ele perdeu uma neta. Mas aquela é a cara dele, Pê. Ele não consegue não sorrir. Ele está sempre sorrindo. E aquele sorriso dele é de absoluta gratidão e retribuição. É uma coisa impressionante, tu percebe isso. Mas ele tá vivendo o sonho dele, né? Ou seja, ele está conseguindo viver aquilo que ele sonhou. Claro. Que era aquele colorido dentro do estádio, as pessoas se abraçando. Impressionante. A integração das raças. Sério. Eu acho que isso aí, para mim, foi a grande fotografia. Daí, por isso que eu estava comentando, daí a lembrança daqueles que ganharam a Copa ainda, do colega que morreu um tempo atrás, já há um ano. A cena do Casillas beijando a mulher dele absurdamente maravilhosa. Demais, é uma coisa linda aquilo. Cara. Os dois absolutamente dentro do que é possível que se faça, né? Só quem tinha o direito de fazer o que fez era ele. Era ele. E não ela com ele. E ela segurou ao máximo o que ela... Ela foi profissional. Ela foi profissional. E, cara, que cena fora de ser. Ótimo. E ele também, né? Ele também foi profissional durante a Copa inteira, enquanto ele jogava, a mina tava ali atrás e tal, e ele nem olhava pra mim. Deu entrevista pra ela, os dois já... Enfim, faziam entrevista, aquelas de pós-jogo ali, o homem da partida. Claro. Já deu entrevista pra própria namorada, sem um sorriso, sem um beijo na... Não, e apesar dele ter sido perseguido com a história de que ele, por ter dado atenção pra ela num momento do jogo, porque ela fazia a reportagem atrás, aquele gol já rolou uma lama. Ficou desatento que a mulher tá ali. Tudo isso ele segurou durante toda a Copa para aquele beijo. Foi uma Copa muito bacana. O próprio Furlan, né? Qual foi a única seleção dessa Copa que não perdeu? A Nova Zelândia. Única seleção da Copa que não perdeu é a Nova Zelândia. Empatou todas, né? Empatou todas. E foi embora. E o Furlan ter ganho como craque também é outra bela. Um belo acontecimento, né? Em função do pai dele, em função do que ele viveu também. O próprio futebol uruguaio, né? Também, da tradição, claro. Muito bonita a Copa. Demais, aí agora é o Brasil, né, cara? Agora é Brasil. E a boa notícia para a Copa do Mundo do Brasil é que o Galvão Bueno já anunciou sua aposentadoria logo após o término da final da Copa de 2014. Que louco, né, meu? Mas ele vai narrar toda a Copa ainda. Vai narrar toda a Copa, né? Até porque a despedida dele foi assim. Demais, né? A despedida dele foi o seguinte: essa é a última vez que eu narro Copa do Mundo fora do Brasil. É. A frase dele foi ele essa. Ele meio emocionado, falou, né? Emocionado, tava emocionado. O Galvão foi o Vanucci dessa Copa, assim, né? Mais ou menos. Porque depois eu assisti o Vanucci lá, não deu nada. Pô. Um pouco mais de categoria, eu diria. Nós vamos sentir falta o dia que ele não tiver mais. O Galvão Bueno tem uma história respeitável, cara. Mas o Vanucci também, cara. Marinara. Não, vai da história. Marinara, rapaz. Também. E tem 4 anos aí pro Silvio Luiz reconquistar a sua posição aí como melhor narrador do Brasil. Finalmente, fui lembrado no programa. Alô, Marco! E aí, Silvio, beleza? Quanta saudade do amigo saudade 2014. Também, tamo junto, meu nego. E o aeroporto tá em reforma? Vamos reformar agora para 2014. Quem não sabe, o Silvio mora no aeroporto antigo de Porto Alegre, o Salgado Filho Antigo. Você ainda mora, Silvio? Mora claro aí. Que tô aqui, no meu cantinho sempre. As empadinhas aí ainda? A patroa nega veia mandando ver nas empadinhas, meu nego. Olho no lance, 50 centavos a empadinha. Risoto também tá saindo quentinho nessa tarde de segunda-feira. É só chegar, povo, não tô vendendo, não, tô vendendo para o povo. Povo tá da bem, Copa. Obrigado, Silvio Luiz. Ô, cara, queria recomendar um filme pra galera, tá em pré-estreia. ou esteve até ontem em pré-estreia, acredito que sexta-feira deve entrar no circuito, o novo filme do Tarantino, chamado A Prova de Morte, do Quentin Tarantino. Baita filme. Death Proof. Tem que ver. Já viram esse filme? Já não, viram? É não, o cara, que é o serial killer que persegue as mulheres na isso, na estrada. O serial Russell, killer é ninguém mais, ninguém menos que o Kurt Russell. Pois é, outro é cara que ele ressuscitou, né? Depois do John Travolta no Pulp Fiction. Não, ele não ressuscitou, né? Não, continua morto. Não, o cara continua. O cara tava meio caidaço e tal, ele... Mas é demais o filme, tem que ver. Certo dia no Tibete, o discípulo cria coragem e resolve tirar a sua dúvida com o grande mestre. Mestre, como faço para me tornar um sábio? Boas escolhas. Ele fica pensativo por alguns instantes e depois torna a perguntar: mas mestre, como fazer boas escolhas? Experiência, diz o mestre. E como se adquire experiência, mestre? Más escolhas. Demais, né, cara? Demais. Gafanhoto, fica a dica. Gafanhoto. Vai daí, Everton! Aproveitando o gancho de quinta-feira às 18 horas. Da ouvinte que falava sobre relacionamentos, tô mandando meu aqui. Ô, cara, olha a coincidência louca dessa jogada. Tá falando o ouvinte que entrou no ar e falou com a gente pelo telefone, né? Programa de quintas. Encontrei esta ouvinte e seu filho no cinema ontem. Sério? Cara. Olha que loucura, não velho. Não sabia que ela era atriz, cara. Tava na... Não, ela tava lá indo ver o filme do Shrek com o filho dela. Que coincidência, mas e aí, continuando? Mas que baita coincidência. Uhum, uma querida, nossa ouvinte, aliás, uma querida. O Shrek 4, assisti ontem também, trata justamente disso, dessa diferença entre homens e mulheres, dessa crise masculina com a rotina e o casamento. É bem legal o Shrek 4. Ainda no ritmo de Copa, queria aproveitar para dizer o seguinte: eu e meu namorado gostamos muito de futebol. Modéstia à parte, sou uma namorada nota 10. Ele joga futebol no mínimo 3 vezes por semana e levantava no fim de semana para olhar os jogos das 8h30. Eu, ao invés de ser uma chata e ficar reclamando, vou pra academia enquanto ele joga. Estudo, visito as amigas, enfim. Curto o meu tempo. Uhul. E quando ele acordava cedo pra ver os jogos, eu acordava com ele. Tá certo que às vezes pegava no sono, porque tínhamos ido dormir tarde na véspera. Mas eu curti também, nada melhor do que a parceria. Aí, fica a dica para as dependentes de seus namorados e esposos anexos. Viva uma vida com ele, ao lado dele. E não queira ser... a vida dele. Cada um tem a sua e temos que admirar nós parceiros, senão perde toda a graça e o relacionamento vai pro espaço. Como eu disse, eu também gosto de futebol, então aproveito para divulgar os sites que criamos. São sites só de vídeos e fotos do Grêmio e do Inter. Eu sou gremista e ele colorado. Que lance, hein? Ficou legal, ainda não temos muitos membros cadastrados, mas a ideia é centralizar tudo. Deem uma olhada e inscrevam-se. www.gremiotube.com gremiotube.com, www.sacitube.com, sacitube.com. Ouço todos os dias o PB, trabalho em Porto Alegre, moro em Gravataí. Na volta, venho dando risadas com vocês. Manda um pode ficar tranquilo. Pro meu namorado Laerte, o gordo, camisa Laerte, 11 gordo, do time Laerte. Savana de Gravataí. Tá gordo, hein, cara? Nanda que lance, hein? Serafinha que mandou. Que provavelmente, quem sabe, a dupla não vai estar na balada. Pô, rara, né? Na cerâmica. Depois de 2 anos que havia deixado a cidade no interior para vir para a capital, a mocinha recebe a visita do pai em seu luxuoso apartamento. Minha filha, estou orgulhosa de você. E pensar que você chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás. Como conseguiu isso, filhinha? Foi fácil, papai. Primeiro eu tirei a mão da frente. Ai... depois eu tirei a mão de trás. Nossa senhora. Vamos cuidar do horário. Tchau, papai. Plantão Bad News. Plantão Bad News. O povo acerta mais uma e Lula quer uma pra um povo pra ele. O presidente Lula, após onda de previsões e acertos na Copa do Mundo do Povo Pol, chamou seus companheiros e pediu para conseguirem também um povo profeta. Povo profeta. Após revirarem os 7 cantos do Oceano Brasileiro, acharam um exemplar esplêndido que logo apelidaram de Chico. Lula. O Chico Povo. Colocou 2 caixas com comida, igual ao alemão, né? Sim e não. Cada caixa tinha uma palavra sim e a outra caixa não. As 2 com comida. Lula então perguntou: Dilma vai ganhar a presidência? Lá vai o povo. O povo descendo, o povo indo, pra baixo, atrás da comida. E o povo foi no sim. Lula ficou muito feliz. Segunda pergunta. O Lula vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E o povo foi descendo. Mais uma vez, em direção à comida. Lá vai o povo. Desceu. Deu uma olhadinha pro não. Foi pro lado do sim, pegou o sim. Lula vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Lula ficou muito feliz, ficou eufórico. Depois perguntou se seria escolhido como presidente da ONU nos próximos anos. O povo foi descendo. O povo tá com fome. O povo tá indo. Tá indo pro não. Tá indo pro sim. Tá indo pro não. Parou no sim. Pegou a comida do sim. É sim. O Lula daí não acreditou. Quase não contendo a alegria, perguntou por último se o Corinthians seria campeão brasileiro da Libertadores e do Mundial em 2011. E o povo venceu, e o povo desceu, e o povo foi no sim. Sim, o Corinthians vai ser campeão brasileiro em 2010, da Libertadores em 2011 e do Mundial em 2011 também. Lula não acreditava, quase morria do coração. Lula não acreditou, olhou pro povo chorando e perguntou: tu tem certeza, povo? Tu tem certeza, povo? Não se sabe de onde o povo tirou uma plaquinha lá do fundo do aquário e mostrou pro povo, mostrou pro Lula, o povo com a plaquinha mostrou pro Lula e a plaquinha dizia: pode ficar tranquilo, querido. Mandou um e-mail Roberto de Florianópolis. Parabéns, um sonoplasta. Pode ficar tranquilo, disse o povo do Lula. Ai, cara. Esse foi o Plantão Bet News. Demais. Passou, obrigado. Cansou, Marcelo? Matou nas costas aqui. Tá ficando velhinho, hein, Marcelo? Cansou, Marcelo. Cadê? Não dó nas costas. Tá ruim, troço. Cadê o Marcelino, cara? Não veio? Marcelino teve tá de férias. Outro? Teve outro AVC. Agora na parte segunda. Quando ele tem uma ABC. É uma ABC. Agora, tem um esqueminha, né? É um esqueminha. Certo, oh, machucada. Mandou um abraço pro Túlio Milman, que tá ligado aí nos ouvindo, colega da RBS TV aí. Muito legal aquele lance. Pois lá, é, cara. Ele produziu essa jogada junto com o Jean Presser, que fez jogada, os arranjos lá da RBS. Da música, pra da música, trilha, né? O a cor do nosso coração, ontem, que é um jingle da Copa aí, que foi feito pela RBS. Ah. Tá sendo lançado aí. Klaus Vanessa, tu e o Klaus Vanessa, Serginho do Papas. E Neto Fagundes, o autor desta obra. Ah, tu que fez. Fiz lá, meu amigo Túlio Milman. Neto, empacou uma música tua. Cara, estourou. Já estourou. Não, dá pra conferir no site da RBS TV, né? É, como é que a gente diz lá? É barra Teledomingo, né? Isso. É isso. É, o negócio é a gente tocar aqui na rádio também, né? É, clique rbs.com.br/Teledomingo. Tá aí. É, bom dia, queridos pretinhos. Bom, o Nego Velho, Nego Velho entra num restaurante lotado. Aos berros ele já chega. Olha aqui, querido. Eu cago na cabeça de todo mundo aqui, menos a desse baixinho aqui. Aí foi gritando cada vez mais. Aí. Eu disse pra você que eu cago na cabeça de todo mundo aqui, só vou levar livro, meu amigo baixinho aqui. Nesse momento todos começam a comentar. Pô, mas que moral esse baixinho, hein? Moral do baixinho, hein? Ô, é? Baixinho, ele vai cagar, cara, na nossa cabeça mesmo, do baixinho? Vai cagar, não vai cagar no baixinho, cara. Aí o baixinho, cheio de moral, sobe na mesa e aos berros diz: vocês ouviram, né? Ele vai cagar na cabeça de todos vocês aí, ó, menos na minha. Aí o nego velho falou: é, sabe por quê? Porque esse baixinho eu vou aproveitar pra me limpar com ele depois. Paulão Havaiano lá de Floripa. Paulão Havaiano. Falando de Paulão Havaiano, mandar abraço pra turma de Caxias, da Atlântida, Caxias, toda que promoveu junto a festa da balada no sábado em Farroupilha. Abraço pro Paulão, Paulo Vasques, que agora é assessor da Prefeitura de Caxias do Sul. Espetacular, Paulão. Não é abraço, coisa, meu caro, né? Paulão. E também a Simone, que estava no jantar, na mesa do lado ali, assim que nós chegamos, pediu. Ah, não, Meira veio junto ou não veio? Então, evidente, né, Simone? Eu estava lá, né, e fui ali dar um abraço da querida Simone, né? O namorado, acompanhante, marido, enfim. Eduardo, o pessoal da banda Retrato dela. Falado. pediu para não mandei falar. Abraço pra... Ah, é, tá. Um abraço pro Eduardo também. Retrato Falado, a banda que tocou. Isso. E mais alguns que conversamos. Tomara, assim, tomara que seja retrato falado, porque a cara que vocês fizeram, retrato falado, né? Aí eu... E um belo clube lá em Farroupilha. Belo clube. Belo clube. Demais. Pujante clube, né? É verdade. Cara, mandar um abraço também pra galera. Onde a gente vai, né? Com todo mundo é assim, onde a gente vai, as pessoas, pô, manda um abraço pra gente lá. É verdade. E mesmo quem não manda também merece, é óbvio, o nosso abraço. Porque nos ouve aqui. Um beijo e um abraço pras meninas que são caixa operadoras do Zafari. Galera do Zafari, na hora do almoço, tá sempre ouvindo o Pretinho, e também na hora do recreio, das 6 da tarde, tá ouvindo o Pretinho. Obrigado, é muita gente que trabalha em caixa do Zafari. E continua valendo aquela... O troco, né? Isso. Troco de centavos. Boa, a história. Deixa uns centavos de troco, né? Porque o Zafari vai encaminhar esta doação para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e também para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Você vai estar ajudando muito quem precisa. Sabe que nesse dia que a gente estava fazendo o show aí no Teatro do Bourbon, eu me lembrei de uma história muito bonita. O seu Marcelo Zafari, de saudosa memória, né, o criador de toda essa história do Zafari, ele me mostrou, quando estava em obras ainda aquilo ali, ele me disse: eu vou construir aqui um dos teatros mais bonitos, cara. E vai ter lugar pra todo mundo, tudo que é estilo de música e tal. Inclusive, vamos ouvir aí uma música gaúcha, uma hora dessa. E tu sabe que o dia que eu fui fazer show lá, quando a gente entrou no palco, eu me lembrei dessa história, cara. Sabe, foi uma história emocionante. Pô, que bela. E ele era um cara muito amigo, assim. Sempre no aniversário ele gostava muito do canto alegretense. Então sempre acabava fazendo uma homenagem pra ele e tal. E aquele dia me emocionei, assim, de ver que o cara projetou um negócio, cara. E aquilo ali tava concretizado, um baita de um lugar, velho. Bonito, um teatro bonito, né? Parabéns à família Zafari. Tá bom, era isso. Ficamos por aqui com este Pretinho. Agradecendo demais a sua audiência, a sua parceria com o Pretinho Básico. Coca-Cola, abra felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E você pode trocar de celular com a oferta da Colombo, o celular Nokia por apenas R$199 e vem com um claro chip de brinde só na Colombo. Mais um Cabelo no Espaguete. Hoje a gente vai reprisar o Cabelo no Espaguete da nossa querida colega Kátia Suman, que apresenta o Camarote na TV Com. Então, e aqui está a Kátia Suman dançando aqui na Dança dos Famosos do Pretinho Básico com o Duda Garrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr espaguete. E a vítima de hoje é apresentadora da TV Com e da Itapema, Kátia Suma. Oi. Kátia, tudo bem? Aqui é a Aldo Rádio Liberdade AM de Teutônia, tudo bem? Tudo bem. Como tá? Tudo bom? Tudo jóia. Que fosseirão bonito que tu tem no telefone. Como... Tá, fala. A gente tem uma rádio aqui, a Rádio Liberdade, né? A gente sabe que o teu programa estreou na Itapema essa semana, certo? Certo. Então, a gente gosta muito do programa. Só que a gente, assim, a gente gravou o programa e a gente reproduziu. Só que o som não tá legal. A gente quer ver se tu pode nos mandar o programa pra gente reproduzir aqui. Não, mas isso não pode, né? Porque é da Rádio Itapema, não pode reproduzir em outra rádio. Mas por que não? A rádio do interior é outra cidade, não tem problema. Olha, acho melhor tu ligar lá pra Rádio Itapema e ver, então, se é lá com eles o negócio. A gente entrou em contato, ninguém atendeu. Aí tu é a dona do programa, então eu vou ligar pra Kátia. Não sei quem é que tá falando, mas... Kátia, aqui é Aldo, Rádio Liberdade AM, a gente é dono da Rádio Liberdade AM de Teutônia. Só que mas assim, ó, tem que falar com alguém, tem que falar com Fábio Codevila. Kátia, a gente tenta, não consegue, Kátia. Faz assim, ó, tu liga pra 3218... Kátia... Mas, assim, como é que tu descobriu meu celular? A gente ligou, então quer saber se a gente não pode pegar o programa teu, Kátia. O programa é como muito bom. Como é que tu conseguiu meu celular? Na rádio, ué. A gente ligou, tentou, não falaram, deram o celular. Falaram, liga pra Kátia que a Kátia vai ver contigo. Não é que não é possível. Kátia, tu quer ou não quer ajudar o Aldo da Rádio Liberdade AM? Todo o povo do Teutônia quer ouvir este programa. Fala lá, cara. Eu não posso fazer nada, eu só faço programa. Não tenho os direitos do programa. A rádio não é minha. Então tu liga pra lá, fala com o Codevila, fala com o Fetter, fala e vê se tu não pode retransmitir, comprar o programa, sei lá. Então tu aceita. Eu aceito, mas eles é que tem que fazer. Eu não posso autorizar isso, quem faz isso é a rádio. Então, se não conseguir, eu vou seguir retransmitindo, então. Copiando e botando lá, não tem problema. Bom, eu não nem tô sabendo, assim, ó, não posso fazer nada e acho que o que tu tá fazendo... Ah, eu não sei, cara, na boa, tô preocupada aqui, eu te desejo boa sorte, fico feliz que vocês gostaram do programa, tá? Kátia, um minuto só, Kátia. Já tá falando há 4 minutos, eu tenho que sair agora e... Kátia, olha só, isso aqui é uma brincadeira do Pretinho Básico. Ai, caralho! Eu sabia que isso não era sério. É a dança das estrelas, cabelo no espaguete, Kátia, calma. Que saco, tia. Obrigado pelos 4 minutos que tu doou do teu dia pra mim. Tá, um beijo, tchau. Tchau.